Atendente da Juliette, 6748. Ok, prossiga em frente, Índia, portão 04. Vai prosseguir pro 04, 6748. 52, decolou o Zuno 6, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, 3152. Para táxi, segundo 889, 128, a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Controle Salvador, boa noite, tanto 3152, decolou na Pouca, Caju, na Tascoto, passando 2 e 2 nos pés. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 330, saída Pouca, Jamo, Aracaju. Assistência são 330, Pouca, Aracaju, na Tascoto, 3152. O 4209, livre de restrições à frente, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0197. Aguarde vetor final para o localizador. 2000, 1017, pro de Duna, aguardando 4209. Gol 889, vai ser necessário uma anteposição aqui no momento, não? Ok, tá ainda no frente ao portão? Quase em frente ao portão, sim. Gente, vai demorar muito, confia. Tem que fazer um check aqui, ok, senhor? Já dou uma posição pro senhor. Mais uns 3 minutinhos. Gente. Tô no escuta ainda, no posto, ainda tá tranquilo, não tem nenhum tráfego ainda no setor pro táxi, se eu reporta, pode tiver tudo pronto. Gol 89. Ok, 89. Solo 189. Escuta, prossiga. Restrição de controle de voo aqui, eu solicitei a empresa do mecânico voltar aqui na aeronave, tá? Ei, vai voltar pro meu portão, pro 6? Ainda não sei, porque eu tenho que pedir pro mecânico vir aqui, ver o que está acontecendo no avião embaixo, pra depois eu ver se eu volto, porque vai resolver pra minha situação, tá? Ah, entendi, então aí vai manter posição aí e reporte quando tiver alguma... Isso, eu vou demorar umas 5 minutos, tá? Se tiver uma posição firme, eu informo, tá? Gol 89, mas fica na minha escuta permanente, gol 89. Sim, na escuta sempre. ...209 para o localizador esquerda, proa 165. Esquerda 165, autorizado ILS, vai informar estabilizado, 4209. Blue Panorama 3370, descend to 3000 feet, QNH 1017. 3000, 1017, Blue Panorama 3370. 3152, chame Recife, 126-85, alternando no 25-45. 2685, alternando 2545, alternando 3152. Estabilizado em LS, visto no zero. 4209, está uma milha do marcador externo, complete, não chame torre, frequência 118-62. 18-6 com a torre, 4209, boa noite, bom trabalho. Igualmente, azul 4209. Torre Salvador, boa noite, 4209, azul, passando o marcador externo, embaixo travado, ILS da 10. 4209, continue aproximação no zero, vento 170 graus com uma dúzia nós, chuva moderada, teto em torno de 400 pés. Reporte visual com a cabeceira azul 4209. Reportará visual 4209, ciente das condições. Uma descent to 2000 feet, KNH 1017, cleared ILS final runway 10, report established on the localizer. 2000 feet, clear ILS 10, report established, Rotorama 3370. Vento 170 agora com 14 nós, chuva com intensidade moderada forte, ok? Ciente 4209. 1-8-9 ao solo, tá na escuta? Afirmativo. Comandante, está com uma consequência de três aeronaves e vai ser preciso se eu liberar esse setor aí, ok? É, devido aos tráficos na aproximação para o pouso e vão se parquear justamente para as posições dos portões de 11 a 8. Ok, senhor, está pronto para prosseguir para o táxi agora. Já foi resolvido o problema aqui. Ok, então prossiga conforme Juliette Alfa até o ponto de espera de 10, no ponto de espera torre, 1-8-1-0-7-1-8-8-9. E Juliette Alfa, 286 quando pronto, 89, boa noite. 9 azul. Controle Mateo, boa noite, OTAN 3152. Establish 10, Blupanorama 3370. Blupanorama 3370, complete final, contact tower on frequency 118.6, so long. 18.6, Blupanorama 3370, so long. Zona 152. 3.000 pés, o ajuste 1-0-1-7, está livre de restrições à frente de altitude e velocidade. É, descendo para a zona, confirma sobre a velocidade. Confirmando o livre de restrições de velocidade. Descendo para 2.000 pés. Ground ceiling 500 feet. We're passing right side, Blue Panorama 3370. É, eu vou lhe pausar mais tarde para o panorama 3370. 4209, chame solo Salvador na frequência 1219, 4209 da Azul. De boa pista, está na Alfa, solo 219, 4205. 4209, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, gol no 889, ponto de espera da 10, não. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 889, temos tráfego na final para pouso. Mantém 89. Posse antes da Juliette, portão previsto a 08, porém tem um tráfego da Gol no portão ainda que não livrou. Tá, gente, táxi lento, Alfa reporta antes da Juliette para ingresso, 4209. Clear to land runway 10, 170 degrees, 15 knots. Blue Panorama 3370. Clear to land runway 10, Blue Panorama 3370. Oh, Chané 6313, aguardo cópia Guarulhos. Tere Guarulhos, 360, 1.3 na 3. Se tiver autorizado 36, pode ser. Guarulhos 360, PR50, decola da 10, curva direita, na Dael, Leida, após voa Bidev, e intercepta PR50 e segue conforme a rota. É o transponder 5143, controle da PR1, 9.35. Autorizado São Paulo, ainda 360, PR50, primeira curva pela direita, e... saída da El Leda Bidev após a aerovia, aciona 5143, controle 1935, 6313. Confirmando, após decolagem, curva direita. Curva direita, desculpa. Reto, chame quando o plano parou, puxe e acionar. Tamará no portão 1. Salvador, boa noite, é o gol no 405. Eu sigo na escuta. Tá no 25, informação, gol, pronto, cópia Brasília. 360, tá pronto? Pronto. Autorizado Brasília, 360, rota do Zolo no 7, decolada 10, curva direita, subida gola, transição o fito, 5131 no transponder, controle da PR1 no 9, decimal 35. Yeah, that's easy, pick the first right and ground control 129. Press right, 1219, and Blue Panorama 3370. O gol no 405. Correto, sem quanto plano para o push, acionar. Muito obrigado. 4209, está próximo a Juliette para o ingresso. Mantém a posição, 4209. Vai manter antes da Juliette, 4209. Ground, good evening, Blue Panorama 3370, da Mui Baquete. Blue Panorama 3370, welcome to Salvador International Park. Taxi Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Maintain position before taxiway Juliet, Blue Panorama 3370. Na escuta. this is where the last information. Taxi, new taxi, the queue April 3, after April 3, April 1, until gate 11. Copy, kilo, gate 3 and apron 3 and gate 11, but we missed taxiway kilo. It's a primary, kilo April 3, continue until April 1, after enter April 1, go to gate 11. Continue to apron 1 and gate 11, Blue Panama 3370. Continue to transport. Último som. 305, redução a critério para aproximação. Está livre ILS, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Formaré estabilizado, está 330. Ground, Blue Panama 3370. Está passando o Mike Foxtrot Whiskey. Go ahead, Blue Panorama 3370. Confirm, may we enter the apron via taxiway Juliet. Okay, no problem, but the traffic go to wait before Juliet, okay? Behind to... maintain position behind to traffic the zoo. Okay, maintain position, Blue Panorama 3370. Solo, boa noite, Web 6747, autorização Guarulhos com a Golf. Para 209 da Azul, novo portão, vai prosseguir via Juliette até o portão 09. Juliette para o 09, 4209, prosseguindo. Blue Panorama 3370, follow the Azul Company, vai go to Juliette, the taxiway Juliette, until gate 11. Follow the traffic. And Juliet to gate 11, Blue Panama 3370. Thank you. Solo Salvador, é o Papa Tango Mike Fox Whiskey. Prossiga, na escuta. Para acionamento, plano instrumento para Belo Horizonte. Sim, está livre o acionamento, sem táxi. Usará para o táxi, Fox Whiskey. Solo 6747. Web 6747 Guarulhos, só um minuto, cópia, já aprovado 3-4, a rota via para 50, só um minuto. Sim, a gente vai aguardar o 6747. Pushback e acionamento, Oxané, 6303 no box 01. Ok, 01 autorizado, sem táxi, Oxané. Chama ali táxi, 6303. Estabilizado, localizador, está 3305. 3305, completa final, chama a torre, frequência 118, decimal 612, um bom pouso. 286, obrigado. É 747, conta Guarulhos. Prossiga. 340, rota pelo 50, decolada 10, curva direita, saída da El Leda, após a ida Vob Dev, a Uninterceptor está pelo I-50, se é conforme. 51141, o transponder, controle a pele 119, decimal 35. 05. Samará, Gisó, 3305, pista no zero. Autorizado Guarulhos no 340, a rota é via pelo ISC 50. Saída é da EU com transição em Leda, decolada 10 com curva direita. Aciona o 5141 no transponder e o controle 11935, Web 6747. Correto, só complementando, após Leda, voa Bidev para interceptar a aerovia. Após Leda, Bidev para interceptar pelo ISC 50, Web 6747. Chame quando for para o puxa, será? Chamará. Solo Salvador, é o Papa Tango Mike Fox Whisky no terminal, no pátio 3, pronto para o táxi. 4 a bordo com 5 horas de autonomia, alterna com 20. 3 horas do táxi, prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1 no 8, décimo meia, ajuste 1-0 no 7, bom voo. Fica atento ao ponto de espera para não passar o Mike Fox Whisky. Ciente, Juliette em Alfa no ponto de espera 1-1-8, meia, e ficar atento. O Mike Fox Whisky. Confirme aguardar no ponto de espera da Alfa, é isso, para o Fox Whisky? Negativo, vai prosseguir até o ponto de espera da 10, até o ponto de espera da 10. Fica atento à marcação do ponto de espera para não ultrapassar o Mike Fox Whisky. Ah, afirmativo, pela Alfa e Bravo então, ok? Isso, o ponto de espera é um pouquinho antes, já é bem próximo da Charlie. Ciente. Pouso autorizado no 0-3305. 1-8-8-9, chame Recife, frequência no 33, decimal 25, alternando 1-2-8-8. É, só não entendeu a primária. 133.25, 1-3-3, decimal 25. 33-25-2-8-8, 1-8-8-9. Táxi Oceanair 6313 com 100 100 a bordo, 4 horas e 40, alternando o galeão. Ok, vai passar um tráfego de pequeno porte à sua direita. O senhor vai seguir com o número 2, devido ao tráfego C-Trem. É, o Oceanair 6313. Após o tráfego passar à sua direita, o senhor prossegue via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1-8, decimal 6, 1-0-7, ajuste. Após o tráfego, até o ponto de espera, é lá, Torre 286, obrigado, boa. Salvador, 33-05, Devron. 3305, prossiga via Alfa e mantenha sua Juliette. Via Alfa, confirme? Vai manter posição antes da Juliette. Antes da Juliette, 3305. Graças a Juliette, portão 07. Juliette 07, 3305. posição novamente para 3307? Portão 07. 07. Torre Salvador, é o Papa Tango Mike Fox Whisky, pronto lá no ponto de espera da 10, Alfa 1.0. Liga a linha ali, decolar. O vento sul com 15 nós, Mike Fox Trot Whisky. Sente a linha e mantém o Mike Fox. A linha decola, ok? Alinhar e decolar. Sul com 15 nós. Salvador, boa noite, Oxenar 6313, próximo ponto de espera, pronto. 6313, mantém o ponto de espera, 6313. Mantém ponto de espera, 6313. O gol no 405, no 5 pushback acionamento. 05, portão 05, autorizado, posicionar e chama o táxi. Estamos lá para o táxi, gol no 405. 03. Fox Whisky decolou os 44, chame controle em 11935, boa noite. 11935, boa noite, obrigado. Controle Salvador, é o Papa Tango Mike Fox Whisky, nas Coral, cruzando 800 pés. Papa Tango Mike Fox Trot Whisky, contato radar na decolagem, suba nível de voo 220, está autorizado a presente para o de Coral. 220, autorizado para o de Coral. Confirmando, o senhor está efetuando transporte de inferno? Afirmativo, senhora. Seguinte, controle Salvador.